Salve, coelhada! Decadente 152, para falar da volta, do reencontro com a vitória. América 2-0 em cima do Sport, lá na Ilha do Retiro, lá na Casa do Leão. Um resultado que já não surpreende mais, né, Sérgio Tavares? Boa noite. Boa noite. É freguês, né? Já pode chamar de freguês. É, aconteceu, né? A freguesia chegou e nós vamos falar dela. Hoje estreando aqui no Decadente, seu André Guimarães, finalmente, dê sua boa noite. Boa noite, é um prazer inenarrável estar presente hoje, cumprindo a promessa que quando a América ganhasse fora, eu participaria. Contra o Santos não deu, estamos aqui cumprindo. Muito bem. Também deveria estar aqui o seu Léo Baltazar, mas fugiu da raia. Achou mais importante fazer uma prova de pós-graduação do que vir aqui participar do Decadente. Prioridades, menino Léo, prioridades, por favor. Bom, a prova você pode pedir ela para fazer depois, né? É, ué. Beleza, né? Nosso convidado rubro-negro também, lá do Eu Pratico Esportes, parece que teve algum probleminha, não vai poder. Então a turma hoje aqui é nós reduzida e mais vocês dando pitaco aí no chat e a gente vai lendo, como sempre. Ah, lembrando que esse projeto Decadente só se mantém de pé graças à colaboração de nossos vários mecenas, nossos sócios corneteiros. Então, se você puder ajudar também, sua ajuda é muito bem-vinda. Vai lá no www.decadentes.com.br/sócio e veja como é que você pode fazer para contribuir lá no Catarse. Qualquer R$5 já ajuda pra caramba. Aproveitando, falando no site, entrem lá também e leiam as colunas. Hoje já teve uma coluna nova do Jairo Viana. Tem mais uma aí já programada, comentando a nossa jornada do Brasileiro de 73, não é isso, Sérgio? Isso. E muito mais coisa vai estar aí. As colunas do Miguel Jabur, que a gente... Ó, do Miguel Jabur, não. Do Miguel Santiago, que a gente replica lá no site. O Miguel Jabur já foi convidado para escrever também, mas ele não tá afim, tá preguiçoso. Tá só no rap agora. Tá só no rap, tá só fazendo as músicas dele lá, tá certo ele. É isso, senhores. Sérgio, você quer dar um panorama geral do jogo? Porque eu só vi o segundo tempo. Beleza. Sexto jogo do Adilson, o terceiro fora, ele tem feito um pouco isso, jogando fora é um pouco diferente de jogando dentro. Então, ele foi para o jogo, eu já com medo da gente ficar naquela retranca absurda de novo. Mas eu acho que não foi assim. Para mim, foi o melhor dos três jogos fora que nós fizemos. Primeiro que o América não ficou simplesmente recuado, dando a bola para o Sport massacrar. A gente... segurou um pouco a bola, soube tocar, soube manter o jogo mais frio e tal, marcou muito bem, nossa defesa tá funcionando muito bem, o esquema defensivo, né, a gente sempre elogia isso aqui, vem funcionando muito bem, e somado um pouco à fragilidade do Sport, eu acho, foi um jogo relativamente fácil para o América. O primeiro tempo, a gente não fez muita coisa, mas sobre não deixar o Sport fazer também. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo meio xoxo, assim, com poucos lances de agressão de ambos os lados e tal, mas o América conseguiu controlar ele melhor, eu acho. E no segundo tempo nós já chegamos de cara, já marcando um gol, e aí já mudou de figura, porque o Sport, se não me engano, estava 9 jogos sem vencer, torcida pegando no pé, desesperado, ladeira abaixo, quase entrando na zona do rebaixamento, tal. Então tinha uma pressão muito grande para eles, na hora que a gente faz um gol rápido no segundo tempo, já dá aquela desestruturada, e aí ficou mais fácil ainda, o América soube controlar o jogo, não deixar o Sport ter tantas chances, eu elenquei assim, de cabeça, lembrando aqui, eu me lembro de 4 lances do Sport, no jogo inteiro, 1 no primeiro tempo e 3 no segundo, mas nenhum deles foi assim, claríssimo, foram todas chances, claro, poderiam ter feito gols e tal, mas não foram chances absurdas, a América soube se defender. Anulado, mesmo. Né? Não, sim, mas bem anulado, né? Tudo bem anulado, bem anulado. Isso, Mas no primeiro tempo, por exemplo, eles tiveram um lance, que foi uma cabeçada do Brocador lá, que o João Ricardo defendeu, a cabeçada no meio do gol, mas o João Ricardo defendeu bem também, Só isso, no primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, principalmente porque a gente fez o gol e aí eles tinham que forçar mais e tal, eles tiveram algumas outras chances, aquela bola na trave, teve um outro chute de fora da área, assim, acho que do Vink, que o João Ricardo também defendeu, e mais uma outra, nem foi tão agressiva assim, mas que o Brocador ficou de frente com o João Ricardo, mas também o João Ricardo tirou fácil. Então, não foram chances claras de gol, mas foram as melhores chances deles. Isso prova que a gente conseguiu, a gente não sofreu aquele sufoco que a gente vinha reclamando do América de fora, né? Quando jogava fora. O América soube se comportar bem e, o mais importante, matou o jogo na hora certa. Os atacantes funcionaram, né? A gente vinha reclamando do ataque do América e tal, tá pouco expressivo, mas ontem foi super feliz. Luan e He-Man fizeram os gols, muito na falha, na minha opinião, muito na falha também. Defensiva da zaga do Sport, que puta que pariu, né? Aquele segundo gol é absurdo que eles deixam a gente fazer. Mas enfim, não vou reclamar, obviamente, né? Então, jogo sensacional, na minha opinião. O segundo gol, a tabelinha muito envolvente. eu quero deixar bem claro que eu nunca critiquei esse ataque. O ataque LL, Luan e Leitão. André, como é que você viu o jogo aí? Você viu alguma coisa diferente do Sérgio? Não, foi exatamente isso. E eu acho que o importante são duas coisas. A primeira, aquela vitória com o Santos, aí ficou aquele papo: ah, nós ganhamos, mas se jogasse 20 partidas daquela, perderia 19. Talvez fosse. Mas essa vitória foi uma vitória fora, com propriedade, e a gente estava naquela onda, desde 2016, que não ganhava fora de um time do mesmo nível ou para cima, né? Então, assim, já ia ver o jogo fora com aquela boa vontade, né? Estão vendo, já vão ver tudo. Então, acho que estão beliscando ponto fora, isso é importante. E, principalmente, o Leitão e o Luan fizeram aquele jogo que a gente estava esperando deles, né? São dois caras, assim, dos mais caros do plantel, então os caras têm que realmente dar resultado, né? O Leitão não pode pegar e ficar comprando carne naquele açougue lá, bacana, tirando foto, né, pô? Mas em homenagem, eu vou lá comprar uma picanha esse fim de semana pra fazer. Opa. Também, em homenagem ao gol dele. Olha, cada gol dele eu vou fazer uma picanha. Pronto, mas eu acho justo, acho justo. Eu acho que o banquinho que ele pegou, o churrasquinho que ele fez lá, nem banco, né, não foi nem relacionado pro jogo. Ele deve ter ficado muito feliz com isso, a carne não deve ter pegado bem pra ele, ele voltou bem, né? Então, vamos ver, vamos esperar. É isso aí. Eu tô confiante. Deixando, aproveitando esse momento para esclarecer uma coisa aqui, porque eu fui acusado no programa passado pelo senhor Alisson Fernandes, esse detrator, mentiroso, caluniador, dizendo que eu fui o artífice do apelido de Leitão para o senhor Rafael Moura. O que é um absurdo. E é verdade. Olha aqui, você fala no capeta. Fala na cara. Fala na cara, senhor. Não fala quando eu estiver ausente, não. Eu não faço esse tipo de coisa com você. Você simplesmente fez isso. No programa passado, é um absurdo. Eu não falei nem três vezes o nome dele, ele já apareceu. Cuidado, viu, gente? Olha, a gente atrai mesmo. Foi acusado aqui injustamente de ser um artífice, quando todos sabemos que está registrado no Decadência número 135, não é isso, Sérgio Tavares? Isso. Nosso departamento de memória não nos permite mentir. O Sérgio é seu advogado de defesa agora? Não, é o nosso departamento de memória, nosso CEDOC. Central de Documentação. No programa 135, quem quiser, tá aí no YouTube, só entrar lá e dar uma lida nos comentários, que verão que o senhor Adriano Lacorte é o responsável pela alcunha que hoje carrega até no Google o Rafael Moura, não sei por que cargas d'água, mas tá lá no Google, quando ele faz não, gol do Leitão. A pergunta que não quer calar é: o Adriano Lacorte trabalha no Google? É a pergunta que não quer calar. Será? Será? Não, o porquê esse Leitão? É alguma coisa pessoal, né? Porque o cara não tem nem sobrenome Leitão, nem nada. Enfim, tá ainda esse mistério aí pra ser descoberto. Ô, Alisson, já que você chegou, quer falar seu panorama geral do jogo aí? Cara, eu tô sabendo só de supermercado, porque eu cheguei agora, não tava nem lembrando do programa e liguei aqui, todo esbaforido. Mas vamos lá. A primeira-dama já confessou aqui no chat que foi ela que lembrou, porque ela tem o sininho de notificações ativado. Muito Aliás, bem, fica, né? A dica para quem estiver nos ouvindo: assina o canal no YouTube, assinou? Vai lá, aperta aquele sininho lá que você recebe a notificação sempre que a gente começar um programa. Foi ela então, né? Mas o jogo foi você ela. Viu ontem. O jogo eu vi. Mas o cara, vocês já devem ter falado aí do resumo. Acho que o primeiro tempo é mais do mesmo daquilo que a gente estava acostumando ver o América aí fora de casa. Um time bem, bem recuado, bem fechado lá atrás e com muita dificuldade para sair jogando. Achei até que a gente não tava. Achei que dessa vez não foi tanto instrução do Adilson de ser tão fraco ofensivamente. Achei que foi porque a gente estava com muita dificuldade de sair mesmo. Então, acabou que o Sport ficou naquele bate e volta ali na nossa defesa o tempo inteiro. Já na virada para o segundo tempo, eu estava um pouco preocupado porque o Sport ia vir para cima, contudo, precisava muito do resultado, a torcida pressionando bastante. E eu fiquei na dúvida de como que o América reagiria a isso. mas conseguimos fazer um gol de bola parada, há muito tempo isso não acontecia, é uma jogada muito importante para times que pretendem ser defensivos, como é o nosso caso daqui para frente, tem que explorar a jogada de bola parada mesmo, porque isso resolve jogos, e numa jogada ali de oportunidade, o Luan aproveitou e mandou para dentro, e logo depois o He-Man também fez mais um gol. A gente aproveitou muito bem a chance no segundo tempo. Como a gente foi ali, como a gente fez aquele primeiro jogo, o Sport desestabilizou um pouco e aí deu para a gente render um pouco mais. Fico satisfeitíssimo com o que o América vem apresentando aí nessa era Adilson, apesar de achar que a gente tem que ter alguns ajustes ali. Apesar de entender que, principalmente na parte ofensiva, a gente precisa jogar um pouquinho mais, a gente precisa finalizar mais, a gente precisa criar mais jogadas para conseguir vencer outros tipos de jogos também. Vencer o Sport que estava desesperado lá é muito bom, mas daqui a pouco vem adversário mais difícil. E sobre a parte defensiva, isso acho que a gente tem que salientar aqui, já são 6 partidas no comando do Adilson. Isso. Em 6 partidas, cara, acho que agora já vencemos a barreira dos 5 jogos aí do Sérgio. Acho que agora dá para a gente assim, aplaudir de pé o que ele tem feito na parte defensiva, porque nós pegamos adversários dificílimos aí, não pegamos só a baba do quiabo, não, pegamos adversário dificílimo, e a nossa defesa está sendo muito difícil de ser vazada. Nossa defesa está conseguindo... Isso, é fantástico, acho que já dá para aplaudir de pé, tomara que esse aplauso de pé aí no próximo jogo não desande o angu, né, mas... dá para aplaudir de pé o que o Adilson tem feito na parte defensiva desse time. Não, ainda que desande o angu, vamos lá. A gente vai enfrentar um dos 3 times que está lutando pela liderança e com o desfalque maior, que é o jogador que mais jogou nessa temporada, que tinha jogado todos os jogos desse Brasileirão até agora, os 20 jogos, que é o Messias. Sim. Então, assim, isso. Mesmo que desande, é uma situação atípica, vai. Então, é atípica para o Flamengo também, né? Porque o Flamengo... não deve vir esse Flamengo que está jogando agora com Vitória, inclusive, né? Deve vir um Flamengo mais mistureba, né? Sim. Mas tem uma coisa também, viu, Henrique? Quando o sistema encaixa, é claro que as peças fazem diferenças. Eu não estou querendo falar aqui que o Messias, que o Paulão tenha o mesmo nível do Messias. Não, não é isso. Mas quando o sistema encaixa, e parece que o Adilson tem conseguido encaixar esse sistema defensivo aí, a troca de peças é menos sentida. Então pode acontecer, assim como está acontecendo de Matheus Ferraz regular muito bem nessas últimas partidas, pode acontecer do Paulão entrar também bem nessa aí e formar uma boa dupla. Perfeito, perfeito. E que fique bem claro, gente. Eu tô acreditando que nós vamos ganhar esse jogo desse domingo. Tá? Eu realmente acho que nós vamos sair do Independência domingo com vitória. Né, para a tristeza do meu amigo Thiago Rosas, que domingo vai estar aqui fazendo decadentes com a gente. Mas assim, caso não aconteça, sim, concordo, quando o sistema está rodando, a coisa facilita, não é uma peça que vai estragá-lo. Mas é uma peça nova para o sistema também, né? Uma peça que está se adaptando a esse sistema agora. Enfim, é só dando essa ressalva. Eu acho que o que o Adilson está fazendo está muito bom. Só complementando aqui o que o Sérgio Tavares falou ainda do Sport, de como eles estavam apertados, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, foram 8 derrotas e 2 empates para o Sport. Então o time está realmente muito pressionado. A última vitória deles foi antes da parada da Copa, pelo que eu estou vendo aqui, é isso? É isso. É isso mesmo, dia 6 de junho, ó. Contra o Atlético Paranaense, 1-0, magrinho em casa. Atlético Paranaense estava aquela draga naquela época. Muito bem. Já com relação aos jogos entre Sport e América, esse jogo foi o jogo do desempate. Porque eram 21 jogos, 21 enfrentamentos entre os times, com 7 vitórias para cada lado e 7 empates. Então essa foi a 8ª vitória americana. A gente desempatou todo esse empate dos confrontos diretos. Mas isso olhando toda a série histórica de jogos entre América e Sport. Porque se você for olhar isso desde lá de 1970, bolinha. Porque se você for olhar nos últimos anos, a última vez que o Sport ganhou da gente foi 1-0 em casa pela Série B de 2010, no dia 8 de agosto. Então dá para completar aí 8 anos. Depois disso, foram, contando já o jogo de ontem, 5 vitórias americanas e 2 empates. São 18 gols a favor do América. E acho que 5, se eu não me engano, 5 gols pro Sport. Então, assim, é freguesia. O campeão de 87, que nos desculpe, mas já temos uma freguesia muito bem estabelecida nessa década, pelo menos, frente o Sport. André. E se ganhar do Flamengo, se a gente ganhar do Flamengo domingo, nós vamos declarar campeão de 87, né? Porque vai acabar com esse problema, né, cara? Eu espero outra coisa além da entrega da taça pela CBF. A famosa taça de bolinhas, né? Que tem que abrir, que a gente. Não é a taça de bolinha, na verdade não é. Essa, se a CBF quiser dar a taça de bolinha, nós queremos ela também. Mas a taça de bolinha, ela entra nessa polêmica só porque a taça de bolinha não era para o campeão de 87. Ela era para o primeiro, cinco seguidos, isso, né, o primeiro pentacampeão. É, mas nós podemos guardar ela também, gente, não tem problema não. Está precisando aí de taça lá, né? Então, isso, vamos colocar aqui, mandar para a gente. A gente já está arrecadando para o museu, então. Isso, já está com a arrecadação garantida aí para a Lei Rouanet, para fazer o Museu do América. A gente aproveita e já traz a taça de bolinha e acaba com essa briga de uma vez por todas. Muito bem. Algum outro destaque do jogo, André? Não, o destaque, eu vou destacar aqui o senhor Givanildo de Oliveira, que foi o cara que invadiu o campo. Maravilha. Pô, fez um grande favor pra gente, esfriou o Sport, né? Então, sim, maravilha. Um abraço entregou pra ele. Homenageando o nosso. Conta, se ele mandar a conta, eu deposito R$5 lá pra ele, que ele pediu. É, a gente deposita com juros, né, cara? Deposita 10 pra ele. Pronto. E vai avacalhar o Sport, que provavelmente vai perder uns mandinhos de campo aí, né? Exatamente. Ajuda mais ainda. E o Sport, ele depois de tomar aquela lavada para o América aqui, ele tinha dado até um upgrade, estava até subindo bem na tabela e de repente desandou geral, né? É. Não sei o que aconteceu lá, que desandou geral, deve perder uns mandos de campo, causa de confusão e tudo mais. Então acho que o Sport está caminhando bem para aquele lugar que a gente não espera voltar mais, né? Tomara. Não sei nem onde fica mais. É. O Vitória tá perdendo pro Flamengo, então é outro também que tá indo a passos largos. Beleza. Pra lá, né? Vitória, isso que eu ia falar. Vai ser lindo. Isso que eu ia falar, a rodada, além da nossa vitória, o resto da rodada foi bom também, né? Foi. O único resultado negativo, digamos assim, foi que aí depois eu parei pra pensar, nem achei tão negativo, não. Foi a vitória do Fluminense. Isso. Né? Mas o que aconteceu? Contra o Corinthians. Ah, tá. Então, na verdade, assim, beleza, o Fluminense, a gente acabou não passando o Fluminense, a gente continuou um ponto atrás do Fluminense, né? Mas segurou o Corinthians, se bem que essa rodada que vem a gente já passa dois, sabe, só, e aí tá beleza. E é rumo a Libertadores, gente, pode começar a comprar passagem, tá aqui, Vuporna.com, Vupter, pode olhar aí, porque ano que vem nós vamos gastar dinheiro, viu? É muita caixa pra fazer. Bom, eu não dei o meu panorama do jogo, porque eu só consegui assistir a partir dos 21 segundos do segundo tempo. Então, eu já liguei a TV tomando aquela bola na trave, tomando um sushi, falei, opa, e aí, o que tá acontecendo? E logo em seguida, já vi o gol, já fiquei suave, tranquilo, sabendo que o que faltava ao América para chegar ao gol era eu ali sentado assistindo a televisão. Então... eu sabia que o 2-0 que eu coloquei no bolão se realizaria nessa noite, foi só uma questão de tempo, até que aquele outro ataque aos 21... tabelinha sinistra entre Luanel e Leitão. Então não foi só um Leitão que entrou no meio da partida, não? Eu queria deixar bem claro que eu já emagreci 16 quilos. Olha! Ai, ai, deixa eu ver. Alguém quer puxar algum destaque ou puxa participações? Eu quero, não sei se vocês falaram ainda, mas hoje, não sei se ele tá ouvindo aí, senhor Thales Maciel, dele. Tá aí, pro delírio dele, nós temos que falar do Luan, porque, porra, esse cara tá entrando, ele entrou esses dois últimos jogos aí, eu que sou um dos maiores críticos dele, eu não sei se pela ausência que a gente tava tendo de atacantes, então qualquer um não vou menosprezar o cara, mas a gente tava precisando de cara ali, precisando de cara com essa função, cara que sabe fazer isso aí. Então o Luan entrou nadando de braçada nas duas partidas. Fiquei chateado ontem só com o cartão amarelo de sempre que ele toma, então tá suspenso pro próximo jogo, é sempre um cartão besta. E tomou amarelo? Tomou amarelo. Mas no 20 minutos, acho, o primeiro tempo. Ah. Mas ele tá jogando muito bem, cara. Ele tá conseguindo ser combativo ali, cascudo, do jeito que ele é. Tá conseguindo criar jogadas, tá conseguindo tabelar bem ali, fazendo uma boa dobradinha, às vezes, com o Giovani. E tá sendo muito útil. Hoje, para mim, ele está conquistando em campo, talvez pela, não na primeira, mas nesse ano, de fato, é a primeira vez que o Luan está conquistando em campo a posição de titular realmente, na minha opinião. Eu me recordo, no começo do campeonato, ter elogiado o Luan aqui. Confesso que já fui grande crítico, mas eu já até tinha apaziguado isso um pouquinho. O Thales está aqui, inclusive, perguntando se o Luan não teria sido injustiçado na última lista do Tite. Então, a partir daí, a gente não lê mais nenhum comentário do Thales. que vocês acham aí? O que vocês querem falar do Luan, Sérgio? Não, tô com vocês. Luan voltou muito bem. A gente já elogiou ele antes, mas é porque o Luan é aquele cara, não é o melhor jogador, não é o cara que resolve, mas ele tem uma função importante ali dentro do grupo. Né? Não, seja... Pode falar. Não, porque o importante pra mim é ele ter deixado, pelo menos na minha percepção, de ser aquele vórtex que suga a velocidade da jogada e que mata jogadas perdendo bola. Entendi. Não tô tendo mais essa impressão do Luan. Eu, durante um tempo, apelidei ele de cemitério de jogadas. Sim. Bom, eu nunca... eu sempre achei muito exagerado esse vórtex de jogada. Apesar de que eu achar que ele teve seus altos e baixos. Mas eu acho que a principal função dele não é ser o atacante, o resolvedor e tal. Mas ele tem uma função ali de segurar o jogo, de ser o cara cascudo de tal. E, eventualmente... fazer um golzinho, né, se colocar bem e tal. Então, acho que isso ele continua fazendo. Não é porque também ele voltou agora. Dois jogos, nem foram os dois inteiros. E aí, ó, agora já é o supra-sumo. Não é também, ó. Então, porque aí vai passar três jogos aí, vai dar umas... As bolas vão morrer ali nele um pouquinho, vocês já vão xingar e chamar a volta. Não, no próximo, Sérgio. Joga mal com o Flamengo, você vê se eu não vou arregaçar. É isso que eu tô dizendo, nem lá nem cá, né? Vamos com calma. O Luan não mudou da água pro vinho, não. Ele voltou com vontade ali, que é o jogo dele. Mas ele voltou a ser aquele jogador que ele tava sendo no ano passado, né? Até porque... Por isso o América investiu nele, né? Então, assim... Mas é porque o universo é muito pequeno. Você tá pegando dois jogos que ele acabou de voltar e tá comparando com 20 que ele jogou. E aí, nesses 20, teve muitos que ele não jogou bem e tal. Então, entendeu? Tô querendo comparar só isso. Não acho que ele mudou demais. No ano passado. Ano passado eu era mais crítico dele. Pra mim, ele tá melhor do que no ano passado, sim. Ah, beleza. Esses dois jogos, você acha que tá melhor que o ano passado inteiro? Não só nos dois jogos. O que ele atuou na Série A esse ano, no Mineiro eu ainda fiz muitas críticas a ele, mas na Série A, desde o jogo contra o Sport, e é claro que ele saiu, ficou fora, etc. Tem a questão do cartão, que o Alisson bem lembrou, é foda. Mas eu já consegui vê-lo com outros olhos. Acho que ele tá atuando melhor do que ele tava atuando no passado. Ano passado eu xingava ele demais. Agora, pra mim tem uma coisa também que talvez seja posicionamento, porque ano passado com o Enderson ele era sempre escalado como aquele meia esquerda, aquele ponta esquerda ali. Isso. E ele não tem capacidade de drible. Eu sei que o Thales agora vai me xingar aí, mas ele não tem capacidade de drible. Ele não tem velocidade, ele não sabe conduzir a bola bem. Ele é presa fácil quando tá conduzindo a bola. Então, ele não tem características para ali. Ele continua sendo escalado um pouco mais para a esquerda, mas eu tenho visto ele aproximando um pouco mais da área. E para mim, ali é onde o Luan pode funcionar melhor, porque ele tem bom chute. Ele tem boa capacidade de receber impacto. Ele é forte, ele aguenta o tranco ali. Então, para mim, o Luan, quanto mais próximo da área ele tiver, melhor vai ser para o futebol dele. Quanto mais longe, quanto mais jogada de velocidade ele precisar fazer, mais ele vai se embolar com a bola. Mas aí ele estaria embolado com um Leitão lá também, né? Que é a mesma coisa. Não, mas ele é mais de lado, ele não é tão centralizado. Não é. Sim, o Rimei é mais fixo, dois, parado. Aí seria dois caras pesados lá na frente, né? Mas é melhor dois caras pesados lá na frente. É melhor dois caras pesados lá na frente, André, do que um cara pesado do lado, que aí não faz nada. A gente precisa de ter uma mobilidade, uma rapidez. Por isso, ele sempre coloca o Marquinhos ou o Ademir e tal. São jogadores mais ágeis por um lado. Mas você não precisa ter os dois lados muito rápidos, não. Você pode ter um mais fixo e o outro mais ágil. Pode também. E precisa dele também para brigar, né, cara? Também. Isso, essa função é muito importante. Porque briga dentro de campo, briga fora de campo, sai para cima de torcedor. O cara é doidão mesmo. O motivo que o Thales é apaixonado com ele, inclusive, é isso, que ele dá porrada em atleticano, então... Olha aí. Não, ele dá porrada até em americano também, entendeu? O cara é meio nervoso, assim. Depois daquele jogo do São Paulo, ele saiu pra cima de americano lá no vestiário, então tem meio complicado. Vamos lá. O Adolfo tá dando salve, muito sofrimento no primeiro tempo, mas vitória saborosa no segundo. Donos do jogo. Como não gosto de sertanejo, não gosto muito de sofrência. Eu também não, Adolfo. Isso. O Adolfo completa aqui que ele nunca, mas nunca mesmo na história desse programa, criticou o Luan. É verdade. Nós vamos mandar pra nossa agência de fact-checking. Em tempos de fake news, a gente tem que mandar pra agência de fact-checking pra verificar se é verdade. Exagerado. Exagerado. Muito bem. A pública determinou, exagerado. Thales Maciel, para o próximo jogo, na opinião de vocês, quem são os substitutos dos suspensos? E aproveitando aqui, Sérgio Tavares, domingo é dia de pagar pelada. Tá errado, isso aí tá errado. Tá escrito aqui. Isso no domingo. É dia 2, primeiro domingo do mês. Não, não é não. Não, mas não é assim, rapaz. Não é assim, não. Ô, Thales, você tá, você, como presidente, você tá muito mal, cara. Substitutos dos suspensos. O substituto imediato do Messias é o Paulão Caveirão. Isso. Quanto a isso, acho que não tem, dúvida, não tem, né? Nenhuma dúvida, né? É. O Rui, teve notícia dele? Ele realmente é carta não. Fora do baralho? Pode não, ser que ele jogue? Pode ser, mas não deu notícia nenhuma, né? É. Ah, cara, do jeito que ele saiu, acho que ele não joga, não, viu? A matéria do Globo Esporte de hoje só fala isso, que ele ainda está sendo avaliado e tal, não está certo que está cortado, mas também não está certo que ele joga. Tá. É, eu tentei buscar informação lá de dentro, não tive resposta nenhuma. Então, fiquei até meio preocupado, porque geralmente quando esses casos falam, não, ele já vai jogar, tá? Então, assim, dá para preocupar, vamos ver. Então, eu tenho certeza absoluta que o olho clínico do Adolfo vai conseguir nos responder, e pelo olhar, se joga ou não joga. Certo. Adolfo, manifeste-se. E aqui, estão jogando, substituto. Lugar do Rui, eu vou de Mateuzinho centralizado ali. Renan só. Dentro das opções que a gente tem, eu vou de Mateuzinho. Mateuzinho desde o começo. É. Com Luan e Rafael Moura lá na frente. Não, Luan. Sim. Não. A Luan não joga, né? Luan não joga. Aí então, no lugar do Luan. Lugar do Luan é. Pra matar a torcida de raiva, nós vamos de Renan Soneca no lugar do Rui, hein? Nossa senhora. É por aí? Vocês têm alguma dúvida? Ele vai de Magrão. Não, Magrão, Magrão vai de qualquer jeito. Magrão vai pro lugar do Luan. Então é os dois, Renan e Magrão. Renan e Magrão. Não, sou mais Carlinhos na volta. Não, mas aí é o lateral. Não, impedido, não. É o Giovani. Vai botar Carlinhos e Giovani lá na frente. Pode ser. Dobradinha Carlinhos e Giovani, pode ser. É, e Magrão no meio. Então tá, Deus nos proteja. Eu tô entendendo Adilson Batista. Ele tá querendo jogar o Brasileirão no modo hard, velho. Ele não tá querendo esse negócio de sair. Ele tá querendo sair de herói pra falar assim: eu fiquei na Série A, foi com o Magrão. Eu fiquei na Série A, foi com o Eze. Ele não tá querendo coisa fácil. O cara quer uma estátua, né? Tipo assim, desse nível, assim. O Renan Oliveira aqui. Ah. O Carlinhos volta e o Aderlan também. Os nossos dois laterais que não estavam voltam nisso, né? Então provavelmente, vamos lá. Juninho provavelmente volta de volante, isso, né? Volta. Isso aí. Então o Wesley é capaz do Wesley também fazer esse homem mais adiantado do meio. Sim, aí, viu? Sim. Muito bem. O Zé Ronaldo Pereira Júnior. E o Wesley, gente, vocês acham que ele fez uma partida consistente? Fez. Eu acho. Eu preciso mais um. Conhecer que sim. Não, eu acho que foi a última ou a penúltima, agora eu não tô lembrando, acho que foi a última, acho que foi melhor, ontem ele não foi ótimo não, mas foi consistente. Eu só vi o segundo tempo dele, gostei bastante. Sim. Muito combativo, errando pouquíssimo. Sim. Achei muito bem no segundo tempo ontem. Eu acho que ele traz uma qualidade de passe que é importante, ele traz uma tranquilidade ali que é importante, mas dentro das características dele, ele traz algo que eu acho que é o que ainda dá argumentos aos críticos, que ele tem um futebol mais lento, não sei se pela idade, não sei pela forma de jogar, mas ele tem, e isso aí às vezes é um prato cheio para os críticos dele. Mas ele tá apanhando um pezinho, ainda não tá nada de espetacular não, mas para quem viu o Wesley no início é uma baita evolução. Muita evolução, eu já paro com as críticas por enquanto, já fico mais satisfeito porque acho que ele pelo menos tá no nível dos demais. Breaking news, o seu Adolfo aqui tá informando que o Rui joga, então podemos ficar tranquilos. Beleza. Bernardo Moreira, Luan terá quantos anos na próxima Copa? Jogaram muito. Ai, mais do que devia. Rodrigo BH, Adilson tem estrela. Escalou mal, fez um primeiro tempo ruim, substituiu pior ainda, e mesmo assim ganhamos fora de casa concorrente direto. Vocês acham que ele escalou mal e substituiu mal? Deixa eu passar a escalação que nós não passamos no começo do programa. Vou aproveitar a pergunta para passar isso. Nós entramos com João Ricardo, Juninho, Matheus Ferraz, Messias, Giovani, Leandro Donizete, Wesley, que aos 40 do segundo sai para a entrada do Zé Ricardo, Gerson Magrão, Rui, que saiu machucado aos 28 do primeiro tempo, entrou Rafael Moura, Luan, que saiu aos 37 do segundo para a entrada do Davi, aos 34 do segundo para a entrada do Davi, e Marquinhos. E aí, escalou mal? Ó, pode ir, então, Sérgio. Pode ir. Eu não sei se ele escalou mal, mas eu quando eu vi a escalação, eu falei, que coisa é essa? O que se esperar disso? Eu achei uma escalação ousada, no mínimo. Olha, pode ir, André. Eu vou falar o que eu tenho falado todas as vezes que sai a escalação dele. Oremos. E tem dado certo. Então, até o fim do campeonato, eu pretendo manter esse oremos, entendeu? Tá funcionando. Então, vamos embora. Precisando de benção aí, gente. Conversa com o André. O Alisson... Eu acho que é bem por aí. Fica complicado criticar quando o cara tá ganhando todas. Mas eu iria de Christian na lateral esquerda. E eu iria... improvisar o Juninho, que não é que ele é mal lateral. É o que o Jair sempre fala, né? Por que improvisar o Juninho ali, se ele pode colocar improvisar o Christian ali e manter o Juninho no meio, né? Uhum. Sim. Eu iria de Christian na lateral direita e eu iria de He-Man sacando o Magrão. Isso. Desde o início. Mas o Magrão não sai nunca, né? Vamos lá, então vamos com calma. Se vocês estão tirando o Juninho, vocês estão tirando o Juninho, né? Sim. Ele não vai assumir o lugar do Magrão no meio. Sim. Então vocês tiraram o Juninho, entraram com o Christian. E ao invés de Magrão, o Rafael Moura o tempo inteiro. Isso. Acho razoável. Alguém ia falar? Eu não entraria com o Marquinhos também, não. Marquinhos. Você entraria com quem? Se for para ter alguém rápido, o Ademir. Ademir? Muito bem. Bom, ninguém falou isso, mas tem o Robin que não estreou ainda, né? Isso. Então, o Robin a gente não viu ainda, né? Exatamente. A gente não sabe o que esperar desse cara. Então, às vezes, por exemplo, ele pode entrar no lugar do Luan, não? Sim. A gente não sabe o que esperar dele. Não, mas vamos descobrir o que a gente tem para esperar dele. Podia ser nesse jogo aí, ó, depois de 2-0. Bota ele lá pra gente descobrir o que agora e entrar jogando só se o Adilson vier vendo que o cara tá voando em campo, no treino, senão não faz muito sentido. Eu ia falar que deve estar sendo ao contrário, viu, Henrique? Eu acho que o Adilson, ele chegou acho que depois do Adilson, não? Ele chegou depois do Adilson. Chegou depois. Depois, então provavelmente o Adilson tava sabendo da contratação. Sim. E se ele tava treinando por ele. No Fluminense. Se ele não entrou até agora, e o Adilson me parece desses treinadores que bota pra jogar quem tá treinando bem. Ele gosta de cascudo, mas ele bota pra treinar quem tá jogando bem. Se ele não botou até agora, esse cara não deve estar legal, não, viu? E o Wesley lá que chegou, ele já colocou, né? Todo mundo que chegou depois do Robin. Do Adilson. Do Adilson, ele já botou. Sim. O Robin, não. Quem são todo mundo? O Pacheco? Pacheco, Wesley, Paulão. Tem mais um aí, não tem, não? O Robinho. São só esses três. Então, Paulão e Pacheco. Isso. É por isso, talvez esteja indo por ordem alfabética, não chegou no R ainda. Agora, esse Robinho, quando ele veio, alguns comentários que eu vi de torcedores do Fluminense eram de que ele é preguiçoso, de que ele é o cara que dentro de campo é um Renan Oliveira, trazendo para nossa realidade aqui. Tem talento. Que felicidade essa informação, assim, eu fico extremamente emocionado de saber isso. Então, assim, e desde que ele chegou do Fluminense, ele estava treinando em separado. Então, vai saber, assim, não estou querendo ser leviano aqui, não, mas esse cara não ter estreado nem um minuto até agora é estranho. Vamos ver. Então, é aquele negócio. Ano passado, a gente tinha dois Hugo ruins, temos agora dois Wesley ruins, agora temos dois Renan Oliveira. Que beleza. Ele tem sido relacionado, pelo menos? Tem, né? Relacionado aos primeiros jogos, acho que sim, viu? Não, ele tem ficado no banco. Nessa viagem aí, não sei se ele foi, não. Não, ele estava no banco. Tava no banco? Ele foi relacionado pro Santos, foi relacionado pro Bahia e foi relacionado pro Sport. Ele não foi relacionado nos jogos em casa. Ah, tá. O Fluminense não podia jogar por contrato, né? Ou seja, acumulando milha, né? Tá ganhando bicho, né? Vai viajar de graça nas férias, tá aí. Beleza. Muito bem. Robinho, camisa 21. Algo mais para falar da escalação pro próximo jogo? Ou seguimos pro Chacal, Tropa, Metal, Headbang, Motociclista? Boa, esse aí é das antigas. Contra o Flamengo, não seria a hora de pôr Mateuzinho? Foi, já antecipou a resposta que você deu antes aqui, né, Alisson? Sim. Muito bem, então tá aí a nossa opinião já. Eu também acho que dá para entrar com o Mateuzinho, sim. Apesar de achar que ele vai entrar com o Magrão, mas sim, dá para entrar com o Mateuzinho. Até o da boa noite. E ele vai entrar com o Magrão e vai dar certo, então... Até dando boa noite, falou que já chegou ouvindo o nome do Magrão. Bernardo Moreira, posso que o Robinho vai entrar no lugar do Rui. Robinho entrar no lugar do Rui. O Robinho é mais atacante, mas parece que sim. Mas acho que ele joga de meia também. Joga de meia também? Então tá aí. E o seu Rony Franks, que estava no metrô até agora há pouco. Quem tá zangado? Quem será a zaga de domingo? Muita gente critica o Paulão e Ricardo. Deve ser Paulão, eu acho que não deve ser Paulão, nada diferente. Mas o Formiga mandou um áudio lá no grupo, acho que ele tá confuso até agora. Mas ele não mandou áudios dele, né? Não, mas ele encaminhou um e ele deve tá botando fé nisso. Ele mandou um que o cara citava que tanto Messias quanto Matheus Ferraz estavam suspensos pro próximo jogo. Não, Matheus Ferraz pode jogar. Então vai entrar Magrão, vai entrar Paulão e Matheus Ferraz. É, então é isso, viu, Formiga? Isso aí a gente tinha comentado no grupo já durante o dia. De fato, Matheus Ferraz não foi amarelado nesse jogo, então ele não está suspenso. Aqui, eu queria falar, aproveitar que eu lembrei que agora do Matheus Ferraz, queria falar um negócio que também achei muito bacana no jogo de ontem, vocês devem ter reparado nisso. A torcida do Sport, o Matheus Ferraz jogou lá no ano passado e foi muito criticado lá. Sim. Então eles aproveitaram o Matheus Ferraz para pegar no pé. Aquele negócio de você escolher um para pegar no pé para ver se desestabiliza o cara. Sim. E forçaram muitas jogadas em cima dele, pegaram no pé na saída de bola e ele segurou a onda legal. Então me parece que o Adilson Batista foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Matheus Ferraz dentro do América. Ele de fato tem mostrado evolução mesmo. Também acho. Muito bem. Tava vindo bem criticado, né? Sim. Sim. A gente cansou de eleger ele com o latino aqui, ué. Tanto que o Paulão foi contratado numa semana, digamos assim, que o Matheus Ferraz não tava passando confiança nenhuma. Era para chegar e jogar. E até agora não teve chance de assumir. Sim, verdade. Mas vamos lembrar que ele já tinha ganhado a posição do que também não estava bem, do capitão do ano passado, né? O que fugiu o nome, gente. Rafael Lima. Rafael, porra! Como é que eu esqueço Rafael Lima? Então já tinha tido uma melhorinha ali, né? Pelo menos. Sim. Mas o negócio. Pelos treinadores e até em campo mesmo, porque eu cheguei a criticar o Rafael. Mas o América já vinha procurando mesmo um zagueiro, porque já se sabia que o Rafael Lima não ia ficar. O Lima tá machucado, né? Esse ano todo tá machucado, então o América já tava procurando um zagueiro. Um zagueiro para substituir bem, né? E o Ricardo Silva não serve para nada, né? É base, né? Ele é velho. Não, é velho. Rapaz. 24, 25 anos. Não é tão velho, mas também não é tão novo. Não é para aspirantes mais. Não é nada novo. Vamos chamar o cara de 24 anos de velho, não, gente? Senão fica feio pra gente, viu? Não, só fale por você, né? Você tá jogando bola? Ele tem 26, viu, gente? Ele tem 26. Era pra ele estar no auge dele voando. Exatamente. É isso aí. Não tá. Mas esse vezes... cara. Pode ser vários motivos que ele veio. Às vezes é uma oportunidade que a América viu e trouxe. Ou então o empresário falou: ó, você pode levar o Leitão, mas você pega esse Ricardo Silva aqui de brinde. Entendeu? Então não sei qual que é a situação que ele veio, não. Mas o que acontece, essas compensações acontecem. Acontece. Carrega isso aqui junto. É verdade. Muito bem. Acho que comentários nós esgotamos. Ah, tem mais aqui o Gabriel Caetano marcando presença em mais um podcast. Nova Serrana vos abraça. Olha aí, ó. Então, uma cidade inteira nos abraçando. Que é maravilha. Manda um sapato pra gente aí, Gabriel. Algum comentário, algum destaque queira trazer, Alisson? Ah, cara, eu acho que eu fico com esses destaques mais gerais, assim, porque acho que chegou a hora mesmo da gente elogiar. Falei hoje no grupo do WhatsApp que foi um dia legal pro americano, né? Acho que vencer uma partida assim fora de casa, se firmar ali na décima posição, porque a gente terminou o primeiro turno na décima posição, mas muito agarradinho ali na turma de baixo. Então, com essa vitória aí, a gente continua em décimo, né? E, na verdade, mas só que dá uma gordura. Com as partidas que foram adiadas, né? Inclusive com a possibilidade de que a nossa real posição ao final do primeiro turno fosse 12º, porque tinha ali Vasco, e eu não me lembro mais quem, acho que o Santos poderia nos ultrapassar, não lembro direito. Mas sim, já dá um alívio, a rodada foi muito boa, né? Sim, eu acho que é apoiar mesmo, sabe? E entender que a nova forma de jogar vai ser essa, gente, vai ser uma forma mais defensiva. E aí eu tô com o Sérgio tem falado muito bem sobre isso. Essa é a forma, não quer dizer que seja uma forma certa ou errada. Para mim ela caminha mais para ser certa pela limitação que eu vejo do nosso elenco e pela dificuldade do campeonato, mas a gente precisa entender, e eu acredito que o Adilson entende isso e vai trabalhar nisso, que jogar dessa forma, isso ser a nossa característica a partir de agora, é bom, tanto que está dando muito resultado, mas a gente precisa também melhorar o nosso sistema ofensivo, a gente precisa achar formas de ter aquele setor ali também um pouco mais povoado e que consiga fazer jogadas de mais qualidade, finalizar mais, porque só na defesa a gente ainda está conseguindo segurar muito bem, e isso é fantástico, é digno de aplausos, mas sabe-se lá até quando isso vai funcionar. Muito bem. Até pegando o gancho nisso que você está falando, né? Que é o que a gente fala, o que eu queria chamar a atenção é exatamente para o nosso ataque, para o Rafael Moura, que é a nossa referência ali. Eu acho que ele já jogou bem no último jogo, eu elogiei ele, só que ele perdeu um gol que ele é um tipo de jogador que não pode perder. Aquele gol contra o Fluminense, Era um gol muito óbvio para ele perder. Outros jogadores poderiam perder, ele não. Mas tirando isso, no jogo contra o Fluminense, tirando isso, ele fez um bom papel de atacante, ele fez o pivô, ele tocou bem, se posicionou e tal, só que perdeu ali. Nesse jogo, foi igual. Ele também fez isso tudo, mas na hora que ele teve a bola ali na frente, cara a cara com o goleiro, ele matou. Então, eu acho que ele meio que se redimiu. Com um detalhe, Sérgio, que esse a hora que ele teve a bola ali, na verdade, ele construiu uma jogada brilhante, cara. Porque ele tava cercado de jogadores, ele toca ali, não me lembro quem, se foi o Giovani, que ele também foi o Luan. É, ele toca a bola pro Luan e aparece Luan, lá na frente. O Luan também dá um passe bacana demais. Ali o time do Sport já tava meio baqueado, né? Aquilo é jogada de time baqueado. Porque não, aqui, o treinador tem que, na hora lá do final do jogo, tem que dar um esporro em todo mundo. Porque aquilo é jogada de time baqueado. Mas a gente que não tem nada a ver com isso, o Rafael Moura, é importante falar que ele aproveitou a jogada, mas ele participou da criação dela também. Sim. Mas é porque ali foi uma falha tão bizonha da zaga deles, que eu dou mérito pra ele, cara a cara com o goleiro, ter chutado certo e feito o gol. A jogada em si, eu acho que foi muito mais falha deles do que... Claro, teve mérito nosso, sim, sem dúvida. Tocaram a bola rápido e infiltrado, fizeram certinho. Mas o tanto que eles erram é absurdo, cara. É, tinha 5 na frente do He-Man. Ele toca pro lado e corre. Aí 4 ficam parados e o 5º corre com ele pra poder mantê-lo em posição boa, pra não ficar impedido. Enfim. Só agradecendo. Ótimo. André, tem mais algum destaque que você quer trazer? Bom, deixa eu falar um negócio aqui sobre o Aspirantes, que o Aspirantes ganhou não, empatou hoje 0-0 com a Chapecoense. Isso. E fomos o primeiro colocado, né? Isso. Só falar um minutinho aqui sobre o Aspirantes, que é o seguinte, muita gente pergunta, às vezes o pessoal que está escutando aí não sabe muito bem, qual que é a ideia do América disputar esses Aspirantes? Tem vários jogadores do América que estão estourando o tempo na base. Então, em vez do América emprestar lá, sei lá, para o Nacional de Nova Serrana, que é a cidade que nos abraçou, ir para o Tupi, para sei lá onde foi, e você não vê esse cara jogar, você não acompanhar, entendeu? Não estava valendo a pena. Então, o América preferiu participar dos Aspirantes, está trazendo jogadores para os Aspirantes para observar, jogadores que podem ser utilizados no profissional, e está dando certo, né? O América que a gente quer ver no futuro, né, cara? Ganhando de todo mundo, líder. Então, vamos ver aí. Agora, tivemos um revés nisso aí, que foi o Esporte Interativo, que saiu fora, né? Então, assim, o América estava trazendo jogos para Independência, inclusive porque todo jogo televisionado ele recebeu uma verba satisfatória. Então que pagaria o aluguel, pagaria o aluguel do estádio e tudo mais. E como os jogos estavam sendo transmitidos, então você teria que estar num estádio que tem como transmitir. Então, não tem como mandar no Baleião ou nesse não sei o que das Alterosas que foi mandado hoje. Então, assim, a América tinha esse pleito da televisão, tudo mais, estava até tomando um certo prejuízo, mas estava tentando trazer assim, a torcida para junto dos Aspirantes. Como teve esse revés, nós não sabemos, mas o ponto positivo é isso, está dando certo, então acho que essa taça está vindo aí também. Então vamos preparar lá, o pessoal do projeto do museu, vamos abrir espaço lá, porque vai ficar pequena aquela salinha ali no Boulevard, viu? Também estou achando. Nós vamos ter que arrumar um outro lugar para fazer as reuniões do conselho, porque eu acho que vai ter muita taça ali. Maravilha. Então, só para concluir isso aí, acabou a primeira fase do Brasileiro de Aspirantes hoje, né? O América foi o líder do grupo dele com 19 pontos e foi o melhor time dos dois grupos, né? Ninguém fez mais pontos do que o América. E aí no grupo A, o América ficou em primeiro com 19, São Paulo em segundo com 18, Vitória em terceiro com 17 e o Atlético Paranaense em quarto com 15. São os 4 que se classificam para a próxima fase do grupo A. Os outros 4 é Curitiba, Santos, Inter e Chape, que classificaram no grupo B. A segunda fase agora é turno e retorno só entre os grupos. Então a América vai jogar contra esses 3, São Paulo, Vitória e Atlético Paranaense, ida e volta, e classificam-se 2. É tipo a primeira fase da Libertadores, né? Grupos de 4 e se classificam 2. Aí, basta... E lembrar que o São Paulo hoje é um dos times mais fortes na base que nós temos aqui no país, né? Sim. O São Paulo, só de venda de jogador de base, ele corresponde a quase metade do país inteiro, né? Então, assim, é um trabalho de base diferenciado pra caramba, assim. Mas ficamos à frente deles. Exatamente. Bom demais. Então, vamos ver agora como é que vai ser isso aí, essa próxima fase, né? Sem estar sendo televisionado e tal. Mas o que der pra gente apoiar, tamo junto. Eu fui nos dois jogos que foi no Indepa, realmente não deu muito público. Uma pena, mas... Vamos ver o que dá agora. Muito bem. Às vezes nessa fase agora se consiga, talvez com a Sport TV, algum outro transmitir, né? Já que se transmite tanto campeonato esquisito aí. Sim. A Sport TV está transmitindo o Brasileirão Sub-20, né? Eu vi que em alguns jogos, a CBF TV transmite alguns jogos dos aspirantes também pela internet. Lá é no verdade. Sim. Não imagino que aí não tenha nenhum aporte de dinheiro para o clube, igual o Esporte Interativo estava fazendo. Mas vamos ver, né? Chegando mais para frente aí, quem sabe vale a pena esse investimento. Fomos campeões também no motociclismo, né? Isso. A H2O BH América, ou América, eu não sei qual é o nome certinho, mas ganhou lá na categoria maratona, campeão brasileiro também. Então, mais um título, mais uma taça. O Coelhão tá demais, o Coelhão tá absurdamente falhando seus tentáculos. Sábado tem jogo pelo Brasileiro de Futebol Americano, é jogo fora de casa, mas é contra o Atlético. Então, o Galo FA. Então, um jogo em Belo Horizonte. Deem uma olhada aí, quem quiser ir lá também dar um apoio. É claro que o time está fazendo bem seu papel. É um jogo difícil. São os atuais campeões mineiros. São os atuais campeões brasileiros. Mas vamos lá, porque a gente ainda não tinha ganhado Botafogo, a gente ainda não tinha ganhado Flamengo. E já ganhamos aí dessas duas equipes tão ou mais tradicionais até do que o Locomotiva no futebol americano. Mas vai ser lá no Sesc Venda Nova, né? Vai ser no Sesc Venda Nova. Não vai ser aqui na Universo. Se fosse na Universo, talvez Universo. Não fosse novo, mas. Isso. Sesc, e é o horário mais tarde também, às 5 horas. 5 horas no sábado, não é isso? Muito bem. Então tá aí as informações com certa base. Vamos para a Bale com a Latina? Eu queria só botar mais uma discussão aqui. Bota. Que a gente discutiu no grupo. O Magrão errou o cruzamento ou não? Ah, cara. Do escanteio? No meu coração, ele acertou. Ah, não acho que é um erro. Eu concordo com você, Sérgio, que não foi para falar assim, nossa, que escanteio, bem cobrado. Não, teve falha ali da zaga do Esporte que deixou. Mas o Formiga falou um negócio do grupo que ele tem muita razão. Quando o jogador da América, que se não me engano foi o Giovanni Cabeceia, Luan e He-Man acompanham a jogada e chegam em frente o goleiro para conseguir mandar pro gol. Isso é coisa de time atento. O que o Sport fez ontem, e o torcedor do Sport ia participar aqui com a gente, não deu certo, né, Henrique? Eles devem estar espumando, bicho. Porque a desatenção do miolo de zaga do Sport ontem foi impressionante. A gente não tem nada com isso, fizemos lá nossos dois gols. Agora, eu não acho que dá para dizer que o escanteio foi batido errado. Ele não foi o mais perfeito do mundo, mas foi lá na área e Giovanni aproveitou. Ô, gente, já não foi escanteio curto. Para de reclamar. Já. Não foi escanteio curto, já tá bom. Vamos lá para Vale com o Latino, então. Para dar os méritos pro Magrão, ele deu uma virada de bola ontem, que ele pegou a bola em condição de cruzar na área. Na hora que ele manda ela forte, eu xinguei. Na hora que ela saiu do pé dele, eu já xinguei. Por quê? O Magrão, e na hora que ela saiu daquele jeito, eu pensei, fez cagada. Uhum. Ele mandou, acho que pro Juninho, do outro lado, no pé do Juninho. Sim, Juninho dominou na quina da grande área ali e chutou, a bola passou até perto. Mas é impressionante como que a gente não dá crédito, né? Ele mandou a bola um pouco mais alta e já tava xingando. É verdade. Muito bem. Então vamos lá. Colatina, que vai ser difícil. Quer dizer, aqui temos uma grande unanimidade aqui na votação popular, teve gente dizendo aí que ninguém jogou mal, que ninguém deveria ser votado, eu discordo, mas vamos lá. Tivemos aqui com 5% empatados Juninho, Giovanni, Wesley, Rui e Davi. Votar no Rui, saiu com 28%, estava jogando mal enquanto até sair, eu não vi. Ah, eu acho que não estava jogando bem, não. Mas não acho que é colatina também, não. Muito bem. Davi, que ficou muito pouco tempo, ficou uns 10 minutinhos, 11, 12, foram 3 de acréscimo, então ficou 15 minutinhos em campo, Juninho, mas o eleito aqui da galera com 75% dos votos foi Marquinhos. E aí, André, seu colatina, seu pior em campo? Bom, posso colocar um cara que nem entrou em campo? Vou colocar o Robinho então, porque já falamos que o cara tá no banco e não entra, então o pior foi ele. Muito bem, bela saída diplomática. Já elencamos aqui os motivos aqui, então eu vou votar nele. E destacar que o Adilson Batista tem suado mais a camisa que o Marquinhos aí, que o pessoal voltou. Aquela camisa que ele usa sempre, né? Tipo aquela roupa da Mônica, da Magali, né? O cara tá pra mais, tem umas 20 lá, né? Essa mesmo. Oh, eu vou acompanhar a galera, eu vou de Marquinhos, porque ele é o cara que teria a função nesse time de puxar jogadas em velocidade, e ele não tem feito isso, ele não tem conseguido conectar nenhuma jogada ali com os caras da frente, então meu voto vai para ele. Muito bem. Sérgio? Marquinhos mesmo, já não é de hoje, Marquinhos na cabeça. Eu também vou de Marquinhos, não gostei dele ontem não. Só vi segundo tempo e não gostei mesmo dele ontem. Tá aí, então, o Colatina do jogo. Bala, empatados com 5%. Adilson Batista, Matheus Ferraz, Leandro Donizete, Wesley, Rafael Moura, esses todos com 5%. Com 15%, João Ricardo. E com 60%, não poderia ser diferente, Luanel Messi, com uma assistência e um gol. O Alisson, vamos começar contigo agora. Tinha que ter um vietinha do aleluia, aleluia aí, né? Mas eu pro... Tomara que o Thales esteja vendo. Para o regozijo de Thales Maciel. É, eu voto em Luan como bala do jogo, assim, com méritos. Deu uma assistência, fez o seu gol de oportunismo ali, mas ao longo do jogo também participou muito bem das jogadas. Com exceção, volto a dizer, do cartão, que pode parecer desprezível no meio disso tudo aí, mas não é, cara. Luan... Por mais que eu goste também desse espírito guerreiro dele ser esse jogador cascudo, mas acho que dá para ele fazer isso sem tomar cartão todo jogo. Dá para ele encebar ali, enfrentar jogador adversário sem tomar cartão todo jogo. Então só essa observação, mas o bala foi o Luan mesmo. Porque numa dessa ele pode até ser expulso aí para prejudicar o time, né? É. Sérgio? Eu queria mandar um recado pro meu amigo Thales. Eu entendi a indireta do domingo tem que pagar pelada. Ele tava me chantageando aqui para eu votar no Luan. Não precisava, que eu já ia votar no Luan mesmo. Então você pode ficar tranquilo. Só quem não vota no Luan é o Jairo. E ele não tá aqui hoje. A gente tirou ele de propósito. Então fica tranquilo que o Luan vai pegar esse bala. Que absurdo. Jairo tá formando mentes nesse momento. André. Não tem como fugir. Vão de Luan mesmo. Ele, atacante, fez uma assistência e um gol. Então ele participou diretamente da vitória. É Luan. Não tem jeito. Hoje é ele mesmo, gente. Hoje é Luanel. Hoje não tem nem o que dizer. Tá certíssimo o voto popular, que elegeu ele com 80%. João Ricardo também, menção honrosa, jogou muito bem. Gostei demais do time ontem. Tô feliz com o resultado. E agora é pegar o outro rubro-negro, vice-campeão de 87, no domingo, às 16 horas, no Independência. O americano gosta muito de chorar. Então já tá o chororó de, o ingresso tá barato, vai lotar de flamenguista, porque isso, porque aquilo. Mas, gente, vai, e de vez em quando a América precisa aproveitar essa renda também de jogos contra times assim, porque é importante pra gente. A questão é a gente fazer o nosso papel, ir a campo também, apoiar o América. Nós somos fortes em casa, né? O América tá muito bem em casa, o América no primeiro turno só perdeu pro São Paulo, em casa, e teve um outro jogo também, gente. Qual que foi? Me ajuda a lembrar aí. Fugiu agora. Tava na ponta da língua. Enfim, mas teve boníssimo aproveitamento em casa. Eu já falo o jogo aqui já. Empatou com a Chapecoense, né? Mas perdemos pro Atlético, não? Pro Atlético. Porque era isso que tava na minha cabeça. Que assim, foram dois jogos como mandante que nós perdemos. Mas basicamente foi um só, porque o outro é um clássico, e aí não é exatamente um jogo como mandante. Aí eu pelo menos faço essa distinção. Palmeiras também, mas pela Copa do Brasil, né? Palmeiras teve isso, empate. Não, em casa nós perdemos. Foi derrota, 2-1 e depois 1-1 lá. Em casa foi derrota, beleza. Mas no brasileiro a gente empatou. Isso. Com relação a esse negócio do ingresso que você falou, se a gente for lembrar, o nosso último jogo com o Flamengo aqui, 2 anos atrás, nós jogamos no Mineirão com, sei lá, 90% da torcida deles, né? Foi. Inclusive perdemos esse jogo. No momento em que o América já estava virtualmente rebaixado. É isso, até colocaram a torcida nossa lá no hall no principal, camarote. Tal. Um lugar bacana, com um chopezinho. Isso, esse jogo estava em BH, foi no jogo que nós fizemos o programa ao vivo, lá na Pietá Tatu. Isso mesmo. Foi. Então, desde o jogo com o Atlético, principalmente, que o América tem tentado fazer? Colocar o adversário ali no portão, acho que é 8, né? Que é aquele lá de cima, lá na Ismênia Túnez, e não abrir lá embaixo, não lotar a Ismênia para os caras não se sentirem em casa. A ideia do América é fazer o América se sentir em casa, ter a torcida mais próxima. E eu acho que tem funcionado nesses jogos Palmeiras, contra o próprio Atlético e tudo mais, tem funcionado. Esse próprio jogo com o Flamengo colocou que se esgotar os ingressos, eu dou mais. Mas se não esgotar, eu não vou colocar ninguém lá embaixo para ficar buzinando no ouvido da Adilson Batista, ou seja, quem for. Eu acho que tem funcionado, eu acho que o América tem que começar a jogar como mandante, não ficar pensando também, tem que, igual o time do interior, vou jogar no Mineirão, colocar 70 mil atleticanos lá para me ganhar um troco o mesmo. A América já passou dessa fase. É isso aí. Nós não temos, mas não tem que usar isso mais, né? Bom, tá aí, é outra forma. Eu não sei, eu não. Eu acho que a gente tá acostumado já a jogar contra. Mas enfim. É, jogar contra o time, não, né? Não. Jogar contra o time é contra. Mas a verdade. O Adolfo está informado aqui que ele foi na loja hoje e que os ingressos do Flamengo já estariam esgotados, já estão abrindo, já abriram o portão 9. Muito bem. Qual que é o 9? É o Smene de baixo? Não, o Smene embaixo é 2. Eu acho que o 9 é o atrás do gol lá em cima, né? Não? Ah, deve ser. Então o atrás do gol deve ficar fechado para nós. Não, o portão 6 ele vai abrir também, eu não sei, né? Porque com o povo lá em cima? Resultado de é chuva de bicho. Mas aí é outro problema. É. Mas aí é aquele negócio, às vezes é o seguinte, o América, com esse resultado de ontem, eu acho que deve ter um público próximo de 10 mil pessoas lá no domingo. É o mínimo, né? Por favor, hein, torcedor americano. Domingão, 4 horas da tarde. Muito bem. Deixa eu falar de um negócio aqui. O Jairo fez um texto hoje lá no decadentes.com.br. Quem não leu ainda, entra lá. É um texto que vale a pena e ele fala da questão da pontuação, né? Do que a gente conseguiu no primeiro turno, do que a gente precisa nesse segundo turno. É, principalmente com essa vitória contra o Sport aí abrindo o segundo turno, nossa situação melhora ainda mais. Confortável ela nunca vai ser. É um campeonato de Série A, é um campeonato de nível muito alto, então nós temos que sempre estar pontuando aí. Nunca vamos chegar numa situação de conforto, a não ser que a gente passe ali dos 46 pontos. Mas, e aí eu fiz uma pergunta para ele, porque lá no início do campeonato, antes de começar, o Jairo fez um levantamento que a cada 18 pontos, a cada 6 partidas, teríamos que ganhar 8 pontos. É, se a gente em cada bloco de 6 jogos somasse 8 pontos, é isso mesmo, né, Sérgio? Isso. A gente conseguiria se livrar do rebaixamento. Então, eu perguntei ao Jairo agora como que fica. E ele respondeu que a partir de agora, em cada bloco de 6 jogos, a gente tem que somar 7,22, se eu não estou enganado, para fugir do rebaixamento. Ou seja, já está mais baixo. Não, é porque ele está pensando. Quando ele fez o prognóstico de 8, se você faz 8 pontos a cada 6, você vai fazer no mínimo 48 pontos. Sim. 48 pontos, claro que você vai escapar. Agora ele já está pensando, como o campeonato está muito embolado, ele já está achando que com 44 você escapa. Então, já baixou isso e aí fica mais fácil ainda, né? Uhum. Eu já vi analista falando que talvez até 42 dê, mas a gente não tem que usar esse número, mas pode ser. Vamos trabalhar com 45, 46. Mas o Jairo fez esse levantamento, ou seja, a gente já, abrindo o segundo turno agora, a gente já precisa de um número menor de pontos que precisava lá no início. E aí eu perguntei para ele o que fazer para conseguir uma vaga na Sul-Americana e quem sabe uma vaga na Libertadores. E ele me respondeu, era melhor eu entrar no texto aqui para eu ter os números certos. Mas se eu não estou enganado, enquanto isso eu vou tentar entrar aqui. Eu te corrijo que eu tenho ele aqui. Ah, tá. Pode falar. Se eu não estou enganado, para Sul-Americana a gente precisa de 10 ou 10.22. Isso. 10.22? A cada 18. Isso. A cada 18. Então, não é uma coisa impossível também, não. E para Libertadores, 11, quanto, Sérgio? 66. 11,66 em 18. Isso dá 4 vitórias em cada 6 partidas, mais ou menos. É difícil. É difícil. Para Libertadores, é difícil. Só que aí... Não, pode terminar. O que eu ia perguntar é o seguinte. Com o Adilson, me relembrem aqui. Com o Adilson, a gente tem 6. Um bloco de 6. Uhum. Quantas vitórias, empates e derrotas a gente teve? 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ou seja, 11 pontos. A pontuação do Adilson, se a gente replicar isso nas outras partidas, é claro que é muito difícil, gente. Aqui é só um exercício de imaginação para a gente dar uma brincada com isso. Mas o aproveitamento do Adilson nessas 6 partidas, se isso fosse repetindo, a gente chega muito próximo de uma zona de Libertadores. E aí eu vou acrescentar, que é uma coisa que eu acho que é o que o Léo Baltazar queria falar aqui hoje, mas ele não veio. Hoje ele acabou de perguntar aqui se você falou do G9. Hoje nós temos 4 vagas para Libertadores e 2 pré-Libertadores, né? Mas esse número pode alterar se algum time for campeão da Sul-Americana, se algum time brasileiro for campeão da Libertadores, enfim. Pode virar um G8 ou um G9. E o América ficando em 8º ou 9º ali, vai que a gente pega uma pré-Libertadores da vida aí. Aí não precisaria nem desses 11,66, entendeu? O número já cairia um pouco mais ainda. Ó, uma coisa a gente pode já pegar. Quem tá no quadrangular final, na semifinal da Copa do Brasil, é Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e... Corinthians, né? Uhum. Corinthians. São 4 clubes que têm grande potencial para ficar lá na frente do brasileiro. Então, sim, se eles conquistarem vaga pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, já abre vaga. Também. Sim. Não, não. Ah, não, tá certo. É, desses quatro aí, dois com certeza devem estar entre os seis. Sim. Isso. Sim. Seria Palmeiras e Flamengo, né? Por exemplo. É, entre os seis até dá pra se falar em Cruzeiro também. É. Corinthians eu não sei se eu botava, não. É porque é o seguinte, hoje o campeonato tá muito, muito bem dividido, né? Os seis melhores já conseguiram abrir, né? Abrir muito do sétimo, oitavo, que é Cruzeiro e Corinthians ali. Uhum. É, então, esses seis são meio inalcançáveis, na minha opinião. E aí, o que vai mudar são esses outros aí. A gente encostou um pouquinho ali no Corinthians, no Cruzeiro e tal. Então, a gente tem que ficar aí nesse bloco intermediário ali mesmo. Muito bem. É, só queria dizer que vocês pensam pequeno demais. Se for São Paulo, Lipe Amores, sou eu com a América campeão e eu acredito no Lipe. É verdade. É, muito bem. Flamengo continua ganhando vitória de 1-0, Cocotas e Vasco 0-0. Começou bom também. 8. Bom, Também não é ruim, não. É isso, tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Só chamar todo mundo para domingo tá lá no Indepa. Fechar os comentários aqui. O Léo Baltazar aventou: vão me defender? Acabei de ver no Decadentes do WhatsApp que eu fui difamado. Eu não corri, tentei demais participar, não dava mesmo. Aí, o Léo não estava aqui no começo do programa, não viu que eu deixei bem claro para todo mundo que ele escolheu fazer uma prova até estar aqui participando com a gente. Então, cada um alinhado com as suas prioridades. É por isso que o Brasil fica desse jeito aí. É absurdo. A Theo tá aqui: o legal é quando a América está bem, aparece americano pra todo lado. BH tava verde e preta hoje. É verdade. Muito bem, vamos pra Libertadores. A Theo continua, eu tô com a Theo. Meninos, vamos mirar a luta. Já pensou a Theo fazendo uma excursão daquela meninada que ela leva na Independência lá pra Argentina, lá pro Chile, velho? Nossa senhora. Boa sorte pros argentinos. É isso então, gente. A gente termina aqui o 152. Voltamos no domingo, mesmo dia do jogo, viu, Théo? Pra sua tristeza. Jogo no Independência às 4 horas. E a gente aqui ao vivo no domingo às 8 horas para repercutir o jogo contra o Flamengo. Certo, senhores? Obrigado, André. Obrigado por ter participado. Volte mais. Participe mais com a gente aqui. Ô, Léo, vamos ver se funciona no domingo que vem, se você vir participar. O próximo jogo fora que o Léo prometer vir, eu prometo vir também. Pronto, então vocês dois prometem. Quem ficou até agora acompanhando a gente também, muito obrigado. Lembrem-se de entrar lá no YouTube, assinar o canal, clicar no sininho para receber as notificações, como fez a primeira dama do Alisson. Isso aí. Está aqui hoje. Facebook, Twitter, procure a gente lá nas redes sociais, Decadentes AMG. Tanto no Facebook quanto no Twitter, você acha a gente lá. E é isso, voltamos domingo então às 8. Certo, senhores? Muito certo, obrigado certo. E abraço. Tchau, tchau. Falou. Falou.